your back up, your body growing and straighten your crooked way. Mais uma vez cá estou na vossa companhia e vocês na companhia da Silvia na emissão da Pausa Musical. Com vocês e que passem um bom momento na minha companhia, com a música e boa disposição. Até já! Adeus casa do meu pai, adeus atrapalhada. Quero Valentim, olará, olará. Quero Valentim, olará, meu bem. Era a cama onde eu dormia ao chegar de madrugada. Quero Valentim, olará, olará. Quero Valentim, olará, meu bem. Adeus, pau do marmoleiro. Se ele falasse, dizia: quero Valentim. As pancadas que me deu quando eu chegava ao ser dia. Quero Valentim, olaró, olaró. Quero Valentim, olaró, meu Agora já me esqueci do título. Mas não faz mal. Vamos passar a outra coisa. Tenho em minha frente a Cristina, que tenho um anúncio a fazer. Vou-te deixar a palavra, Cristina, se queres começar. Ora, esperem aí, temos um pequeno problema para passar a Cristina à antena, que tem um anúncio a fazer. Bom, então não faz mal. Vamos passar mais uma música em vez de encontrarmos para poder passar a Cristina à antena. E vamos então ouvir o Leandro Cruz, Amor em Qualquer Lugar. São coisas que acontecem quando estamos assim num direto. A noite está no fim. Quero que saibas o que eu estou a sentir. Não tenho palavras para te descrever. Quando tu me agarras, sinto o meu corpo a ferver. Acendes o desejo no calor do teu beijo. Despertas a paixão. Ouve o meu coração que bate tanto por ti. Quem eu nunca esqueci. O sol está para nascer. Só me apetece dizer: vamos fazer o amor em qualquer lugar. Vamos fazer o amor e deixar andar. Vamos fazer o amor em qualquer lugar. Vamos fazer o amor e deixar andar. Vamos fazer o amor. Para podermos ficar. Amanhã é domingo, ninguém te vai acordar. No mundo atual, quem não gosta passa mal. Minha amada, minha amante, a vida é um instante. Solta o teu cabelo, quebra todo esse gelo que há de dentro de ti. Chega mais perto de mim. Vamos fazer o amor em qualquer lugar. Vamos fazer o amor e deixar andar. Vamos fazer o amor em qualquer lugar. Fazer o amor e deixar andar. Estou de braços abertos para te receber. Nós fomos tão longe, muito além do prazer. Não jogues tudo fora, confia em mim agora. Deixa acontecer, deixa acontecer. Ouve o meu coração que bate tanto por ti. Quem eu nunca esqueci. O sol está para nascer. Só me apetece dizer: vamos fazer o amor em qualquer lugar. Vamos fazer o amor e deixar andar. Vamos fazer o amor em qualquer lugar. Vamos fazer o amor e deixar andar. Vamos fazer o amor. Vamos fazer o amor. Então, Cristina, estás-me a ouvir? Estou sim. Tu também? Ótimo. Muito bem. Então, como a Silvia nos deu a palavra, dois segundinhos, temos cá um aviso. Temos a Dona Carminda que nos vem de chamar a nível da Comunidade Católica Portuguesa. Tem um aviso em que faleceu esta semana o Père Jorge. Père Jorge, que foi o padre da Comunidade Portuguesa de 1973 até 2011. O funeral será nesta próxima quinta-feira, às 10 da manhã, na igreja de Saint-Pierre-du-Martroi. Donc, le prêtre qui a officié pour la communauté portugaise de 1973 à 2011 est décédé cette semaine. Et donc, ses obsèques seront jeudi prochain à 10h du matin à l'église de Saint-Pierre-du-Martroi. O padre Jorge, que foi um padre francês, que nunca falou português,

na companhia da Rádio Arc-en-Ciel com a Sílvia a escutar música e vocês suponho que estão à mesa, portanto desejo-lhes um bom apetite, comam bem, comam também assim um bocadinho assim por mim, que até a barriguinha a minha já está cá a cantar uma fome, mais ou menos. Para os acompanhar então vamos ouvir agora o Dani Romeu, Bandida. Dani Romero. Ya no paro de mirarte, me tienes mal. De tan solo no ponerte, invito a ser beca. Y te me pegas, bandida, me besas y me quieres sobrar. Llévame luna contigo. Te puso tu dirty boy. Así malicioso como tú, escandaloso. Así un poco sweet, pero bien peligroso. En la cama bandida, sexy atrevida. Conmigo se inspira, haciéndome el amor, oh, oh, oh. Llevándome a su infierno. Y que me si quieres mi cama hacemos ese Sexy baby, vamos a comenzar. Hoy yo solo lo que vine es hablar. Pero si tú quieres ir más allá, lo podemos negociar. Sexy baby, vamos a comenzar. Hoy yo solo lo que vine es hablar. Pero si tú quieres ir más allá, lo podemos negociar. Ya no paro de mirarte, me tienes mal. De tan solo imaginarte, me invitas a ver. Y te me pegas, bandida, me besas y me quieres robar. Llévame un lugar contigo. Vente pa' acá, vente pa' acá. Que no me puedo aguantar, bandida. Vente pa' acá, vente pa' acá. Me pones mal cuando tú me miras contigo. David Cavena, C4 Pedro. Just another track. You know how we do, right? Bésame, bésame, bésame mucho. Baby, fico a tremer quando eu estou a teu lado. I just don't care. Y ahora, bueno, tú eres la mujer. Vocês já se deram todos conta, está lá uma neve mais ou menos e um friinho. Se calhar ainda vamos ter mais. É verdade que os nossos miúdos adoram este tempo de neve, mas nós os adultos não sei se será a mesma coisa. Então para vos esquecer um bocadinho, vamos escutar a Ana Malhoa, Quem Te Dera. Quem Te Dera. Fica Calcinha preta, oh, calcinha preta, calcinha preta.

eu estou em paranoia de amor. Não é preciso muito para fazer curto-circuito e para a cabeça ficar logo em paranoia. É só ver o teu corpo e o rastilho chega ao fogo e na explosão aí rebenta a minha boia. Tens essa função e aquele apelo sexy girl, corpo trabalhado e uma carinha baby doll. Tens tudo no ponto, ponto G que um homem quer. Já me apanhaste, mulher. Fazer curto-circuito e para a cabeça ficar logo em paranoia. É só ver o teu corpo e o rastilho chega ao fogo e na explosão aí rebenta a minha boia. Tens esse frisson e aquele apelo sexy girl, corpo tramalhado e uma carinha baby doll. Tens tudo no ponto, ponto G que um homem quer. Já me apanhaste, mulher. Aquele apelo sexy girl, corpo trabalhado e uma carinha baby doll. Tens tudo no ponto, ponto G que um homem quer. E já me apanhaste, mulher. Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta. meu lado, ninguém vai ficar parado. Oi, oi, oi, dá a mão arriba, segura a sua, dá uma meia vuelta, dança com duro, não tem camisa e amor, tento solo em pieza, mueve a cabeça, dança com duro, dança, uou, uou, dança, uou, uou, dança, uou, uou, yeah, yeah, era afanado, dança, uou, uou, dança, dança com duro, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, é pra quebrar com duro, vamos dançar. Dançar, dançar, como nós gostávamos justamente de dançar. Já estávamos com saudades, saudades dos bailaricos. E não é só, também de nos vermos todos juntos, como fazíamos há pouco tempo, com as nossas noitadas organizadas pela rádio. Espero bem que isto volte em breve. Já estou com saudades de vocês todos. Vamos mudar um bocadinho de registro. Desta vez queria passar para uma música um bocadinho diferente. Um artista que eu gosto muito e do género da música também, Jorge Fernando Trigueirinha. E esta música vai para todos vocês, para os benévolas, para todas as pessoas da rádio, para os meus familiares, um beijinho muito especial para a minha mamã. E vamos então continuar mais um pouquinho. Se és cantadeira de brio, vem cantar ao desafio. Mas toma tino, não dês um passo mal dado, porque o teu chão traçado já traçou o meu destino. Bate o fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Bate o fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Amava como eu gostava de ser amado. Ao trinar desta guitarra se desfez aquela amarra que nos prendeu. Que triste fado, afinal tu é que fizeste o mal e quem o paga sou eu. Bate o fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Bate o fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração.

Márcio Pereira, Mariana. Agora é que vamos ouvir. Continuar com uma música que também gosto muito, que é um artista cá dos nossos arredores, Marquito, o Lusitano. Vamos lá dançar, hoje é festa, ninguém joga.

as asas de um condor e saber que o Já calquei, não devia. Pronto, já foi, já esqueceu, não falamos mais nisto. Vamos meter uma música mais a mexer. Era para ser esta, mas esta vai ser para mais logo. Agora vai ser a Paula Soares, Zumba no Ritmo do Coração. Ou para lá mexer um bocadinho, gente. Está frio lá fora. Se eu fosse o teu olhar e tu espera e sigo sul. Perco a quimera, meu anjo azul. Fica forte se amar. Quero que saibas que ainda não te disse nada. E pede-me a paz do outro mundo. Louco, livre, assim sou eu. Um pouco mais. E solta a voz lá no fundo. Grita, mostra-me a cor do céu. Se fosse um dia também, se fosse um dia eu respirar e tu pelo mundo de minha, se fosse um dia eu tenho olhar e tu as minhas mãos também, se fosse um dia eu respirar e tu pelo mundo de minha. Na pele um arrepio. foi feito pra você. Quero te dizer que essa paixão não encontra outra forma pra dizer. Estampado em sua boca, sufando seus olhos, sufando sem a medida, sufando número um, e com você sofando a vida. Pra te contar, sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca, sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida, sou fã número um, com você sou fã da vida. Seu coração, que o meu amor foi feito pra você. Quero te dizer que essa paixão não encontra outra forma pra dizer. Seus olhos, sofrendo sem medida, sofrendo número um, com você sofrendo a vida. Ai, ser fã, ser fã, ser fã. Eu até era. Vamos continuar. Desta vez com uma que vai ser assim mesmo daquelas a mexer. Para quem vai começar a trabalhar, boa coragem para vocês. Para quem fica em casa, fiquem ao quentinho. Vamos ouvir o Vira de Faf de Carlos Pires. Eu vou por aqui abaixo, por aqui abaixo eu vou. Vou para a cidade de Faf, é dessa. Ai, é belo o meu cantinho, é cidade. Vamos continuar com um estilo um bocadinho diferente. Vitor Clay, Menina Linda. É totalmente diferente, mas um bom artista. Menina linda, me conte mais sobre seus voos. Por qual só você viajou até pousar na minha boca? Menina linda, meu coração pede socorro. Voar às vezes dá enjoo, mas teu abraço me acalma. Eu que vim do surf, ela que veio da ioga. Os dois piravam suco natural de laranja com acerola. Formado em aviação, eu morrei de escola. Voava pelas nuvens enquanto eu jogava bola. Ela que chegou toda despretensiosa, carregando seu cabelo, o perfume de uma rosa. Loira, doido, verde, rock and roll, a bossa nova, o maior dos meus perigos, perigosa. Menina linda, me conte mais sobre seus voos. Por qual céu você viajou até pousar na minha boca? Menina linda, meu coração pede socorro. Voar às vezes dá enjoo, mas seu abraço me acalma. Deixa eu viajar. Menina linda, me conte mais sobre seus voos. Por qual só você viajou até pousar na minha boca? Menina linda, meu coração pede socorro. Voar às vezes dá enjoo, mas seu abraço me acalma. Menina linda, me conte mais sobre seus voos. Qual se você viajou até pousar na minha boca? Menina linda, meu coração pede socorro. Voar às vezes dá enjoo, mas seu abraço me acalma. Pra onde o vento quiser nos levar, deixa eu viajar com você. Pra onde o vento quiser nos levar, deixa eu viajar com você. Deixa eu viajar com você, pra onde o vento quiser nos levar. Ai, vamos continuar então mais um pouquinho. Está quase a acabar, quase quase, mas ainda não está. Vamos escutar mais uma música. E talvez seja o Belito. Se queres noitada, abanar o pito. Liga pro Belito, liga pro Belito. Se quiseres passada, agitar o agito. Liga pro Belito. Está na lista, liga logo que eu vou. Pois é, cá chegamos ao fim de mais uma emissão da Pausa Musical com a Silvia. Espero que tenham gostado. Prontos, já fez mais algumas asneiras hoje, mas para a próxima será cada vez melhor. Vou-vos deixar, vou-vos desejar um feliz fim de semana, que corra tudo bem. Aliás, com esta neve, talvez seja bom tomarmos um bocadinho de cuidado nas estradas. Tenham cuidado com vocês. Um beijo grande para vocês todos e um abraço. Bom fim de semana, bom sábado. Aproveitem bem essa vidinha toda e até para a semana. Pouco nublado, vento do quadrante norte mais intenso nas terras altas.